É que eu queria muito ela, ela não dava atenção. Pedi tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversamos. Tô decidido e não é à toa que eu me joguei numa dela. Que eu me joguei numa dela. Parado no bailão. Ela com popozão no chão. E o popozão no chão. Popozão no chão. E o popozão no chão. Alô, Lucão Empreendimento. É que eu queria muito ela, ela não dava atenção. Fingi tudo por ela pra manter uma relação.